Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Do Jovem Nerd Easy Company Forever. Aqui é o Blue Hand e eu adoro a Segunda Guerra. Aqui é o Donato Spor e tô aguardando a luz verde pra pular. Aqui é o Tucano e se eu dormir no meio do Nerdcast, não pensem que eu estou bêbado. Tenho certeza, né? Aqui é o JP e eu já desembarquei. Vamos nessa. Que isso? Morreu. Foi o teco da minha mão no chão, hein? Que é isso que tu tá fazendo tique-tique aí? Ah, é o Flash Thunder, né? Obrigado. Ah, caralho. Excelente, Nerds. Olha aqui, reunimos o nosso time histórico para mais um Nerdcast de viagem ao passado. Vamos falar mais uma vez sobre a Segunda Guerra Mundial, mas hoje é o dia da maior invasão militar da história da humanidade. Vamos falar sobre o dia D. Pensei que você ia falar sobre a invasão corintiana no Maracanã. Aquela galhofa. Não é militar, né? Ou não, né? E-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Zagal. Vamos para mais uma semana de e-mails em Caneladas do Nerdcast. Vamos. E a Zagal, esta semana temos mais um recado, por que não? Como não? Olha o tema! Nossos amigos eternos da planeta De Agostini aqui, mais uma vez com o Nerdcast. Olha aí. Dessa vez, eles, cara, os caras têm coleção de tudo, cara. Impressionante mesmo. Não é, cara? Dessa vez, estamos falando aí, galera fanática por história e Segunda Guerra, coleção Bombardeiros da Segunda Guerra Mundial. Excelente. Nós, inclusive, já falamos dela no Nerd Office. Já tem o link aí no post. Se você quiser vê-los... Planeta De Agostini lança essas coleções em fascículos. Sim. Quinzenais, que vão para bancas em vários estados do Brasil ou... você adquire assinando lá no site deles, planetadeagostini.com.br. Bombardeiro Segunda Guerra Mundial, miniaturas pintadas à mão. Olha aí, por escravos? Não sei. Certamente não, né? Tem que ter talento, porra. Certamente por funcionários remunerados. Exato, com CLT. Exatamente. É uma coleção em escala 1x144. E, cara, ele vem com aquela basezinha que você pode botar ele voando na sua prateleira, bonitinho. Né? Mas ele não é tão pequeno, não. É do tamanho de um palmo, sei lá, mais ou menos. É, exatamente. É bem grande até, assim, pra uma miniatura. São 50 edições. Vem também os fascículos contando a história do avião. Exato, exatamente. Então, o primeiro fascículo vem o B-17, que é o Flying Fortress... dos aviões mais famosos, bombardeiros mais famosos da Segunda Guerra. Um dos bombardeiros mais famosos ever. Ever, exatamente, né? Só R$9,90. Olha então aí. Então você fica na dúvida, ah, será que é legal? Será que é qualidade? Será que eu vou gostar? Você compra por R$10, cara. Não precisa ficar na dúvida, a gente tá falando que não, é bom. Eu tô falando, porque eu peguei aqui na minha mão e foda. E eu gosto da Segunda Guerra Mundial pra caramba. O segundo fascículo custa R$24,99 e do terceiro em diante, R$39,99. E é fascículo semanal, quinzenal, mensal? Quinzenal, presta atenção. E aí, quando você assina, aquele esquema, né? Você vai recebendo de 3 em 3 edições, a cada 45 dias, só paga o que você recebe. Não precisa ficar com medo de, ah, eu vou me comprometer com a coleção inteira, se eu desistir no meio, tarará, não. Só paga o que você recebe. Se desistir, você parou, etc. Vá lá em planetadeagostini.com.br, vai ver as miniaturas de toda a coleção que tem lá e assine. 1, 2, 3. My baby don't mess around because she loves me so, and this I know for sure. Seguindo a Zagal, recados da paróquia. Tivemos essa semana em São Paulo novamente. Sim, nós fomos aonde? No Prêmio YouPix 2011, Azaghal. Na verdade é YouPix Festival Prêmio Melhores da Websfera 2011. Caraca. Excelente. Ou o YouPix 2011. É, isso. Cara, foi muito maneiro. Primeiro que a gente falou com todos os nerds. A gente fez um painel sobre videologos lá. Muito maneiro. Ganhamos a Zagal Nerdcast Prêmio YouPix de melhor podcast do ano. Isso já era de se esperar, né? Lá vai. Ué. Muito bom participar de vocês com o evento. Em compensação, todos os nerds falharam miseravelmente comigo. Ai, ai, ai, ai, ai. Sabe o que dá vontade de fazer? Ele não ficar, não trollar mais. Isso, boa. Não vou trollar mais. Boa, não precisa, né? Quem aí perde são vocês. A Zagal não foi eleito o troll do ano, ficou com o Cid do Não Salvo, que aliás ganhou 5 prêmios, tá demais, o cara tá on fire. Tá na crista da onda. Parabéns, Cid. Tá, como é que é? Como é que você falou no jornal? Tá por cima da... Por cima da carne seca. Por cima da carne seca. E, cara, surpresa da noite. Isso realmente foi surpreendente. Melhor videocast de 2011, Nerd Office, aê, né? Isso sim é motivo pra ficar insuportável. Não, cara, porque, porra, eu não imaginava. Tem o gigante PC Siqueira, Felipe Neto, milhões de viewers, milhões de pessoas para votar. O que aconteceu? Nós ganhamos, cara. Nosso nicho, nosso humilde nicho. A nossa humilde audiência. Não é, cara? Pô. Mostrou o que é o Nerd Power. Porra. Quando ele quer agir. Foi porque Nerd isso Power total. Foi. Não tem nada a ver com a gente, essa porra. É Nerd Power puro, cara. Cara. Puro. Muito bom. Muito obrigado, Nerd, por dar esses votos pra gente. Por dar essa confiança de sermos uma. Agora, cara, a gente tem que fazer por onde? Somos o melhor videocast de 2011. Isso. E o que me deixa mais triste em relação ao troll do ano. Por quê? Porque se a gente ganhou de videocasts com milhões de views e milhões de assinantes de canal e milhões de tudo, como é que eu não ganhei de melhor troll? Rapaz, é o poder do Cid, rapaz. Então você tá dizendo pros nerds que o Cid Power é maior que o Nerd Power, é isso? Talvez seja. Olha aí o jovem, né? Caraca, você é muito fraco, cara. Você, cara, é muito fraco. O cara ganhou 5 prêmios, cara. Eu não vou falar nada. Cid Power. O nego foi com o pé de você, ficou falando, não vá ter nele que ele vai ficar pior. Ficar pior é o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Muito bem, muito bem. Galera, muito obrigado pelos votos mais uma vez. Vocês são fodas. A gente tem a obrigação de produzir conteúdo cada vez melhor por causa disso. A culpa é de vocês. Isso. E já que não cobramos nada pelo conteúdo, é bom sempre afirmar que vocês não fizeram mais do que obrigação. Pode faltar. E se você não quer ouvir o feedback do último Nerdcast, pule para... 20 minutos e 28 segundos. Eu quero minha PCN de volta. Muito bem, Azaghal. Relatório de e-mails? Sim, Slave Roboto manda vários e-mails... Muito sucesso o último Nerdcast, muito, muito elogiado. Eu adorei gravar com o Lucas Radaelli, que, porra, o cara tem o espírito do Nerdcast, né? Sim, sim. Tem que convidar ele mais vezes. Com certeza. Participar. Daniel Campos envia uma notícia de um labrador cego que tem a ajuda de um cão guia. Oh, olha isso, cara. É interessante. O cão, o labrador que ficou cego em questão, era cão guia. Ah, ele era um cão guia. E aí fez uma cirurgia de catarata e acabou ficando cego. E aí ele ganhou um cão-guia. E aí o dono dele arranjou outro cão-guia, que guia o dono, cego, deficiente visual, como você queira chamar. E quando o cachorro dele, que era o cão-guia e agora é o cego, precisa passear no quintal, não sei o que lá, vai com o cão-guia. Que maneiro, cara. Foda, né, cara? Muito bom. Maneiro, cara. Tem uma cara. Foto aí no link. Dá pra fazer até um filme daquele tipo Benji. O cão-guia que me guia, o cão-cego-guia, ou qualquer porra assim. Nossa. Vários nerds avisando que isso é uma notícia no jornal, dizendo que agora o governo de São Paulo vai dar cães guias para as pessoas. Excelente, tem que ter essa iniciativa mesmo aqui no Brasil. Quem estiver em São Paulo, ou até quem não estiver e quiser se informar como funciona, a gente na verdade não sabe, a gente só leu a notícia no jornal e está passando adiante. Exatamente, tem um link aí no post. Eduardo manda um link com o cego mega mestre dos games. João Paulo Bernardes mandou o vídeo do Blind Critic. Ele é cego e ele faz críticas de filmes. Para cegos. Para cegos, é muito maneiro, cara. Eu vi, o Lucas tinha falado dele durante a semana. Aham. Uhum. E é interessante. É interessante a visão dele. Luiz Alberto encontrou documentário sobre o menino que vê sem os olhos, aquele do estalar da língua, que a gente falou no programa. Uhum. Isabela Miranda envia o documentário Janela da Alma. Que é sobre visão. Legal. E me pareceu pelo trailer que ela manda interessante. Tem um link aí. E aí, as artes dos fãs. Matheus Foca imaginou Lucas cavalgando no cão guia. Olha aí. Zenon Filho envia suas montagens de Luca e os cães, os Huskies, né? E o Mastiff. Excelente, ficou muito bom. Lucas não pode ver, mas ficou bom. A gente pode escrever. É você com os cães que a gente falou no programa. Porra, caraca! Ele tem super memória, ele falou, ele vai lembrar. Ele vai lembrar. Marcel Borges fez um desenho do Salsi. Esse é especialmente pro Lucas, que não vai poder ver, Marcel. Desculpa. Não, mas ele já imagina dessa forma. Com certeza. Entendeu? Marcel Borges fez o desenho do Salsicha e Scooby na versão imaginária do Lucas. Que é o Salsicha sendo um cachorro. Cachorro segurando o Scooby num colo. Muito bom, então, cara. Então, Lucas, é assim. Tá, exatamente. Tem um fantasma com um tênis por baixo do lençol, pra mostrar que era um farsante. E o Scooby no colo de um cachorrinho menor, que seria o Salsicha. Que parece é um cachorro Salsicha? Compridinho? Não, cara, porque tá com uma cor meio esquisita pra cachorro salsicha. Ele parece um cachorro salsicha vira lata. Ele tá meio amarelo, é. Bom, não mas sei. Ficou fodástico. Parece que é da Hanna-Barbera o desenho. A ilustração muito foda, cara. Muito foda mesmo. Zé Fernandes mandou a ilustração do Capitão Acesso e Time Maravilha. Tem vários easter eggs do episódio. Olha que maneiro. Alguém te escreva pro Lucas, por favor. E tem outras artes da galera que você pode conferir também no post. Isso. E o que a galera mais comentou também é que o Lucas entende Blue Hand perfeitamente. Exato. Cara, isso aí. A gente não pensou isso no programa. Não é verdade. Com certeza, cara. Ele já pode participar automaticamente de qualquer Nerdcast sendo o tradutor do Blue Hand. Exatamente. Primeiro e-mail, Luiz Gustavo Pereira Rodrigues, 20 anos analista de sistemas, Belo Horizonte, Minas Gerais. Aproveitando o tema, quero pedir para vocês divulgarem o site Mundo Segal, com L.com.br. Conheci o site através do Geraldo Magela, o comediante ceguinho, que faz um programa na rádio aqui em Minas. Constantemente surgem perguntas de como ele faz para usar computador, acessar o Twitter, e-mail e tal. E ele falou que encontrou uns aplicativos grátis e bons nesse site, para quem é deficiente visual. E é isso, ele espera ter ajudado um pouco. É mais um site, tem um link aí no post, galera, que procurar. Procurem dicas aí de programas de acessibilidade legais. Luiz Henrique, 27 anos, editor de vídeo, Rio de Janeiro. Gostaria de falar um pouco sobre o Instituto Muito Especial. Esse é o nome do Instituto ou é que o lugar é especial? Ele escreveu com letra maiúscula, né? Ah. Será que é Instituto Muito Especial? Então deve ser, Instituto Muito Especial. Deve. O qual ele presta alguns serviços. É um instituto que divulga novas tecnologias de acessibilidade, como impressoras que imprimem em braille. Ó. Oh. Objetos adaptados, etc. Para as pessoas com vários tipos de deficiência. Ah, não é só para deficientes visuais. Também presta vários outros tipos de serviços, oferecendo cursos, consultorias, tudo mais para pessoas de necessidades especiais. Todo ano em todo o Brasil são realizadas várias feiras, congressos e reuniões, e sempre a entrada é franca. No site do Instituto Muito Especial, é possível se cadastrar para saber sobre os próximos eventos realizados e enviar currículo para vagas de emprego para pessoas com necessidade especial. Olha aí. Deficientes físicos, auditivos, visuais, e mentais. Interessante. Você está precisando de um job. Exatamente. Você pode mandar para o www.muitoespecial.com.br. Rochelle Kazap, 31 anos, jornalista, Balneário Camboriú. Ao ouvir o Nerdcast 256... e os comentários do Lucas sobre a dificuldade de conseguir um cão-guia no Brasil, lembrei que aqui em Balneário existe a Helen Keller Escola de Cães Guias. Temos uma cliente que atua como voluntária na escola. Ela é socializadora de cães. Peraí, tem uma escola lá em Santa Catarina. Não sei se a escola que o Lucas procurou foi a Helen Keller, mas busquei algumas informações com essa pessoa para compartilhar com vocês. Segundo ela, a procura pelos cães é grande e os recursos escassos. Exatamente como o Lucas disse. A escola luta para desenvolver e conseguir atender mais pessoas. No ano passado foram entregues 3 cães treinados aqui no Brasil mesmo. E outros cães estão em fase de treinamento para serem entregues em agosto. E eu vi a Zagal numa notícia no jornal que no Brasil existem... os números divergem, mas existem milhões de deficientes visuais no Brasil, certo? Certo. Existe muito. Sabe quantos cães guias existem? Não faço ideia. 80. Caraca, cara. Milhões de deficientes visuais, 80 cães guias. Um deles é o time. Porra. O time nem deve estar aqui nesse cadastro. Nem deve estar, pois é. Então, gente, quem quiser, primeiro, galera de Santa Catarina, se quiser ajudar a escola, pode ajudar. Que se você quiser também se candidatar para ter um cão guia, procure eles. Tem um link aí no post. O site é cãoguia.org.br. Dá uma olhada lá. A gente só, é bom que a gente está divulgando vários serviços interessantes que a gente não tinha ideia que existia. Então, mais uma dica aí da Rochelle. Valeu, Rochelle. Gabriel Aquino, 18 anos, estudante de pedagogia, cego há 2 anos. Acrescento um pouco ao último Nerdcast. Acho legal o pessoal entender que pode haver muita diferença entre quem já nasceu cego e quem perdeu a visão. No meu caso, só posso falar por quem perdeu. Muitos questionam sobre como é na hora de assistir um filme, seriado ou coisa do gênero, se a intensidade é a mesma e tal. A questão da imaginação é muito interessante. Nosso cérebro não exige nenhum esforço para criar em nossas mentes os personagens e cenários. É meio que automático, seja andando pela rua assistindo um filme ou navegando pela internet. Basta ouvir a qualquer som ou sentir uma textura para criarmos uma imagem correta ou não. E de alguma forma você está vendo a coisa, né? Exato. Dentro da sua mente. Aí ele falou só isso e mudou para um assunto completamente diferente. Ele deu um alt tab. Ele mandou um vídeo dele andando de bicicleta com o pai. Isso. Ele usou aquela bicicleta dupla, sabe qual é? De dois lugares. Pai vai na frente, ou quem, em quem você confia bastante, vai na frente. Claro. E essa pessoa controla a direção, freio e tal, buzininha, qualquer coisa nesse sentido. E você vai atrás, aproveitando todos os prazeres de andar de bicicleta. É, muito maneiro. Pedalando normalmente e tal. Legal, cara, legal. Né? Coisas que parecem, se você pensar no primeiro momento, impossíveis, né? O cara vai andar de bicicleta, né? E até aí. Exato. Mas... E ele ressalta que você realmente tem que ter muita confiança na pessoa que tá na frente. Porra, né, cara? Porra, você imagina o que o cara vai fazer, cara? Descer uma ladeira? Descer a ladeira e pular. Vai ser filha da puta, né, cara? Puta merda, cara. O que você tá fazendo andando de bicicleta com esse cara? Leonardo Bertoldi, 16 anos, estudante de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Sou um nerd irônico, quase um misantropo. Desprezo as pessoas que têm preguiça de buscar informação e aprender. 95% das pessoas da minha idade. Gostaria de contar-lhes a minha história. Nessa segunda-feira, meus amados, mas principalmente odiados amigos, me arrastaram pra sair de casa. Até aí, tudo bem. Concordei desde que eles não agissem feito chimpanzés na minha presença. Adivinhe, foi colocar o pé pra fora da minha humilde moradia que eles já começaram a dar chute, entre aspas, dar chute em velhinha e tapa em criança. Hã? Ele tá dizendo que os caras começaram a pagar mico na rua, anarquizar. Ah, anarquizar. Da tapa em velhinha que nem, é tipo, pé não, na porta, sei. Tapa na cara. Tá, eles não bateram aspas. Nenhuma velha, nem nada. Então, por isso que botou entre aspas. Mas deviam estar rotando, peidando, sabe como é que é, né? Uh-huh. Após demonstrar de umas 300 formas meu desprezo por estar ali, passamos por uma praça. Quer dizer, o cara tem uns amigos que não gostam. E ele também é bem enjoado, né? Porra. O cara não sai de casa. O cara tinha que arrastar ele pra fora de casa. Exatamente. O cara já sai reclamando. Aí, beleza. Aí estão na praça e viram um labrador. Todos se aproximaram pra afagar o cachorro. Ou seja, deixar o cão louco. Ou seja, foi pra zoar o cachorro. Sacanagem, porra. Quando antes do primeiro garoto alcançá-lo, falei na minha voz mais autoritária: não encostem um dedo neste cachorro. Havia notado que a dona dele era uma garota cega. Olha aí, meu cara, cérebro engatou em uma quinta. A menina usava óculos, 2 brincos aparentemente caros, tinha um cabelo bem tratado, usava uma camiseta de uma escola de ensino médio forte, lice caro, da cidade. Estava sozinha, mas tinha um cão guia. Muito bem, Bruce Wayne. Que a cara fez uma leitura total. Aproximei-me e falei: desculpe os modos dele, eles não sabem que quando um cão guia está no arreio, não deve ser mimado. Bingo, a garota reagiu à palavra mimado. Obviamente ficou surpresa notar que eu entendia sobre cães guia e me perguntou como eu o sabia. Eu respondi: sou bem informado. A desinformação é culpada por tratarem crianças com Down como retardadas ou cadeirantes como bebês de colo. Aquela resposta mexeu com a garota e com os meus amigos. Afinal, eu já havia falado do assunto com eles, mas nunca tinha sentido a situação na pele. Comecei uma conversa agradável com a garota, logo meus amigos afastaram-se percebendo que estava rolando. Olha aí. Descobri que ela era muito inteligente, divertida, apesar de não ser nerd. Enfim, pela primeira vez na minha vida, sinto que estou apaixonado. Olha aí, cara. E tu não queria sair de casa. Olha só. Podem vomitar agora. Eu sei que o amor é pior que poesia Vaughan. Resultado, estou trocando SMS com ela para, nesta sexta, irmos ao cinema assistir ao filme Rio. E graças ao Lucas, saberei como devo agir. Toma aí! Agradeço, cara, pela sua sabedoria suprema e obrigado por existirem. Envio outra mensagem relatando o que aconteceu depois. Ah, agora eu quero saber, porra! E eu quero que você diga pra ela ouvir o Nerdcast, que é uma ótima, um ótimo entretenimento. Isso! E pra ela saber que da onde vem essa tua sabedoria e conhecimento todo, espertalhão. Mas ela vai se amarrar, cara. Ela vai. Vai criar um laço entre eles, isso. Mas você já pode falar, não, eu vi um Nerdcast e tal. Porra, agora eu quero saber como é que foi, galera. Vamos cobrar. Mas maneiro. O Leonardo, quero saber. Eu espero que ele não vá dar um golpe do baú, né, cara? Ah, ele tá vendo que ele ficou de olho. Porra, o cara marcou tudo. Os brincos. Brinco, não sei o que lá. Porra, cara. Colégio caro. Tá de olho. Não deixa ela pagar o cinema não, hein, malandro. Ah, é. Tu tem que pagar o cinema. Tu tem que pagar o cinema. Não vai ser garoto. Ah, exatamente. A gente vai falar do dia D, dia 6 de junho de 1944. Não mudou o rumo da guerra, mas assim, era inevitável, né? Ia acontecer. Calma aí. Mudou o rumo da guerra, sim. Os russos iam levar sozinhos. Mudou o rumo pros americanos. Os americanos não iam levar nada, levar alguma coisa, exato, pô. Que era uma correria, exatamente. Qual era o contexto histórico, político, geográfico da época? O contexto era a zona, filha da puta, né, cara? Então a gente tem que imaginar aquele mapa da Europa todo vermelho. Certo. Né? Com a suástica, como a gente sempre vê nos documentários. Aquele mapa maneiro do Fatherland, do oeste da Europa. É a Alemanha e um pedaço do oeste entrando dentro da Rússia é a Alemanha também. A invasão aconteceu em 44. A guerra acabou em 45. Calma. A invasão não. O dia D. A invasão pode ser da Polônia, da França. Ah, tá. A invasão do dia D, tá certo. Desembarque da Normandia. Dia. O nome é Operação Overlord. Caralho, velho. Tinha os Zone Riders também? Nego virando zumbi? O personagem ficou conhecido como o mais longo dos dias, né? Depois do que saiu o filme. É, e uma curiosidade também, pra galera que não sabe por que o nome é Dia D. Vocês sabem, né? Por que foi chamado de Dia D, né? Dia D é hora H. Uma curiosidade que eu sempre tive. É dia de quê? Hoje é dia de folia. Hoje dia de alegria. De festa. Hoje é dia de Nerdcast. Hoje é de garantia o nosso. Eles tinham um dia específico pra invadir e, obviamente, que ninguém podia dizer qual era esse dia, entendeu? No dia X, no dia que a gente foi invadir, então dia D, hora H. Né? Tem muita gente que acha erradamente que a Alemanha começou a perder a guerra aí. Já tá perdendo há muito tempo. O negócio, né? É, o que rolou pra chegar nesse ponto? Os russos estavam apanhando igual o cachorro leproso. Até chegou o inverno na Rússia. Os alemães se fuderam. Tem filmezinho, deve ter na internet, porque o Discovery Channel adora usar esse pedacinho de filme em tudo que a gente documentário deles. Uh-huh. Que você vê assim, uns 20 tanques alemão parados, começa a voar foguete russo na direção deles. Uh-huh. Aí você vê que os tanques não fazem nada. E você fica olhando e fala, cara, por que os caras não estão fazendo nada? Daqui a pouco você vê os tanques começando a abrir a escotilha e os soldados fugindo. Uh-huh. O combustível já congelado dentro dos tanques, os tanques não ligavam. Se fosse Ravenloft, o inverno seria um demilite. Com certeza. Pois é, mais uma vez a derrota veio no inverno russo, cara, que é implacável. De qualquer forma, já desde 1943, início assim, de 43, os grandes generais alemães já sabiam que ia dar merda. O plano de invadir a Rússia era um plano pra invadir a Rússia no verão e ganhar a Rússia antes de chegar o inverno. Isso. Só que o Mussolini, que era um cara muito legal e amigo, ajudava pra caralho, resolveu invadir a Iugoslávia. Tomou uma surra do caralho o exército da Iugoslávia. Aí a Alemanha teve que limpar a cara dele. A Alemanha desceu com duas divisões, se não me engano, e invadiu a Iugoslávia em uma semana. Uhum. Só que isso atrasou a invasão da Rússia. Quando eles invadiram a Rússia, eles já estavam atrasados, eu acho, quase um mês. Os alemães têm o mesmo problema que os americanos têm hoje em dia. Eles se achavam os maiorais. Eles até eram melhores que os outros, mas não eram isso tudo. Uhum. Eles invadiram a Rússia e começaram a apanhar o que eles não estavam esperando. Era pra eles já estarem em Moscou com tudo dominado no inverno e eles não estavam nem perto disso quando o inverno realmente chegou. Aí o bicho pegou. Realmente eram muito superiores aos russos, né? Mas acontece que, além de estar lutando no terreno inimigo no frio, os russos tinham gente pra caramba, né, cara? Então... Não, a tática russa padrão, sempre usada em todas as guerras, não sei porque esses idiotas não pensaram, Ah, os caras querem invadir, foda-se, queima. Então, eles sempre fizeram, os russos iam queimando tudo no caminho. Os alemães invadiam nada. O Dudu falou um negócio aí. Terra devastada. Dudu falou um negócio de gente pra caceta, e isso é uma das coisas que sempre me incomoda quando fala de Segunda Guerra Mundial. De onde os alemães tiraram a ideia de que eles tinham gente pra ocupar tudo que eles queriam ocupar? os alemães fizeram recrutamento na Holanda, na França. Isso. As tropas deles eram de... importa, cara, é muita coisa que eles queriam ocupar pra pouca gente. Ah, sim, mas isso não era sustentável, cara. JP, não é sustentável com alemães, mas eles estavam anexando e pegando gente do próprio povo. Tinha... Os últimos dois soldados alemães a se renderem no bunker onde o Hitler morreu eram holandeses. Eram um soldados voluntários holandeses. Não foi nenhum... Mas a Holanda tem população do Espírito Santo, cara. Essa é a diferença. É a diferença entre um líder carismático e um general estrategista. Gengis Khan, ele invadia tudo, destruía, pegava o que ele interessava e falava, isso aqui é meu. E ia pra frente, destruir mais. E não queria ficar tomando conta. Esse é o meu problema com a ideia nazista de dominação, cara. O nazismo, cara, os alemães tinham muitos simpatizantes ao longo de vários países da Europa, cara. A Tchecoslováquia, por exemplo, pediu pra ser invadida, né, cara? É, a briga da Sérvia com a Bósnia é porque eu não lembro qual das duas agora, se foi a Sérvia ou foi a Bósnia, eu acho que foi a Bósnia. Eles declararam a aliança à Alemanha, que não podiam, porque eles eram no país da Yugoslávia, e eles ajudaram a Alemanha na invasão. Depois que a Alemanha invadiu, tinha tropas deles que lutavam do lado dos alemães. Tem que ver o seguinte também. Tinha uma tropa que foi desbandada da SS, porque os alemães consideravam eles bárbaros. Aí você imagina que os caras não sejam. A diferença cultural da Rússia pra Alemanha, pra adotar ideias e conceitos alemães, é muito grande, cara. Em relação, por exemplo, a Tchecoslováquia. A Tchecoslováquia você entende. A Rússia, a diferença cultural é muito grande, cara, para os caras aceitarem isso. Você está esquecendo de uma coisa, JP, que é o que o Hitler contava e que ele teve uma parte boa até. Ele achava que ele estava libertando a Rússia dos comunistas. E todos que eram contra os comunistas na Rússia, que estavam quietinhos contra o poder, todos eles se uniam com a Alemanha. Então várias cidades russas que ele invadiu e ninguém praticamente bateu palma. É porque a gente tem essa ideia dos alemães hoje como os nazistas, os caras mais sinistros do mundo, porque a gente conhece o que estava por trás. Agora, na época, muita gente não tinha essa ideia. Muita gente via o Partido Nazista como uma força de opressão contra o comunismo. Porra, esse país... Estava libertando a Europa do comunismo. E era a intenção deles, era essa, né? Pô, a Holanda, por exemplo, cara, capitalista. Então os caras queriam, muita gente era simpatizante, queria ver mesmo... Tinha mesmo meter porrada em comunista. E os próprios cossacos lutaram do lado deles também, os que sobraram, e depois foram perseguidos pra caramba, porque os cossacos juraram a lealdade ao imperador, que tinha sido morto, né? E o Hitler não tinha opção. Tudo bem, existia lá a coisa da raça ariana, raça pura, etc., mas ele cresceu com essa ideia de luta contra o comunismo, foi o que deu combustível a ele pra ele crescer. O motivo de poder do partido foi esse. Então ele não tinha opção, cara. É porque se ele crescesse ali, ele ia ser invadido. Então ele decidiu invadir primeiro, entendeu? Ele foi ruim de timing. O timing dele, que foi o que todos os generais dele falam pelas costas dele, porque ninguém tinha coragem de falar na cara dele. E se ele tivesse escolhido alguns meses depois que ele tivesse consolidado a vitória no leste, ele poderia ter tropas tranquilas pra poder invadir a Rússia sem problema. Como a vitória no leste não tava totalmente consolidada ainda, ele ainda estava em guerra com a Inglaterra, ele foi com tropa dividida. E aí, quando os americanos entraram na brincadeira, então, aí fudeu, né? Acabou a festa pra eles. Como é que eles vão lutar em duas frentes? Não tem esse negócio de duas frentes, cara. Sim, tinha dois momentos. Não, um é frente, o outro é costa. Porra. Essa parada de raça ariana era mais ou menos, né, cara? Porque você vê que o próprio SS, né, que era uma tropa revolucionária desse padrão, eles recrutavam pessoas que, pô, não eram arianas. Mas, Dudu, a SS, teoricamente, pra você ser SS, você tinha que ter 15 gerações ou 20 gerações de sangue ariano. No fim da guerra é que faltando gente vai você mesmo aí, né? Você tem uma ideia? Tinha tropas de SS indianos, cara. Isso vai de encontro que o JP falou. No começo da guerra, o cara tinha que... Até o último pentelho do tinha que ser loiro. O cara tinha que provar aí, 20 gerações ou 15 gerações. No final da guerra, o nego tá botando indiano. É, porque o cara não tem opção. É isso ou vai morrer, cara. É. Não tô falando que se tá errado ou se tá certo. Tinha gente o suficiente. É. Então, mas a ideia dos mil anos de Reich, a juventude ariana, aqueles moleques que cresceram educados por essa doutrina, né? Era a ideia dele de que eles fossem... o futuro, as futuras gerações. Né? É. E eles tanto tinham essa preocupação de futura geração que eles incentivavam esses moleques, essas meninas, a procriar o máximo possível. É, exato. Eu vi um documentário recentemente desses camps e uma menina dizendo que no camp dela tinha acho que 50 e poucas meninas, era tudo na faixa de entre 14 e 16 anos, e que, pô, das 50 e poucas, 35 estavam grávidas. Nossa! Entendeu? É, uma coisa absurda assim. O nego soltava os caras dos campos ao lado dentro dos campos delas, entendeu? E elas estavam incentivadas a isso. Não é vergonha, putaria, nada. Não, era vergonha. Era incentivado. Aquelas convenções do Partido Nazista que tinha em Nuremberg e outros lugares... Era pra fazer a nova raça. Peraí, você tá dizendo que as convenções do Partido Nazista eram um carnaval. Babilônia? Eu levava a mulherada pra lá pra ser o Rio Babilônia. Era parte da convenção, cara, entendeu? Pra incentivar as mães, eles davam dinheiro e eles davam uma medalha que é visto com uma honra. E as medalhas, eu não lembro os números certos, mas eu acho que eram 3 filhos, 5 e 11. What? Eles incentivaram separada estilo coelho mesmo, tem um por ano. Descobrimos da onde saiu o Bolsa Família, né? A mulher do Goebbels não era condecorada mãe da Alemanha? A Magda tinha... E o Goebbels, eles tinham 8 filhos, se eu não me engano. Não chegaram no badge de 11. Ele não ganhou o badge de 11. Ficou puto. Quem viu aquele filme A Queda... É essa mulher que envenena todos os filhos no bunker no final, quando eles estão... Spoiler aí, desnecessário, cara. Spoiler, isso é história, meu irmão. Não existe spoiler na história, rapaz. Você não sabe disso, tá ferrado. O filme mostra ela envenenando, mas ninguém sabe se foi ela ou se foi o próprio Goebbels que envenenou. Quem era mais nojento, o Goebbels ou o Himmler? O Goebbels, muito pior. Ah, não sei, que era difícil, o Himmler. Né? O Himmler só era psicopata. O Goebbels era psicopata. Mas o Himmler era deformado, não era? Pô, ele era manco, ele era coisa. Não, ele era feio pra caralho. E o porca. Mas foi manco, porra. Cara, era o diabo, cara. O nego fez pele essa coisa de diabo, porque ele fazia essa persona de diabo pra ele, né? Ele botava aquele casaco preto, não sei o quê. Mas ele foi um malco feio pra caralho, mas não. Mas era o diabo, compadre. Tudo bem que a gente tem que fazer o contexto da guerra, mas a gente desvirtuou completamente. Por aí. A gente viu o que tá acontecendo no lado direito. Vamos pro lado esquerdo agora. O lado esquerdo tava indo pro sul, né? É, não, assim, a porrada começou já antes no norte da África e na Itália, né? A campanha de retomada da Itália já tava rolando antes da invasão do dia. O norte da África, na verdade, o que rolou? Os alemães estavam ferrados de suprimento. Por que eles foram pro norte da África? Eles foram pro norte da África por dois motivos. Um, porque os italianos idiotas foram pra lá e começaram a apanhar. Aí eles tiveram que viver a cara dos italianos de novo. E dois, porque eles queriam fechar uma pinça em volta dos poços de petróleo do Cáucaso. Como eles começaram a apanhar na parte de cima da pinça, eles acharam que não valia mais a pena manter a África, porque estava apanhando dos dois lados e não estava tendo retorno. Lembrando também que a Alemanha não tem a gota de petróleo, né? A Alemanha nessa época estava fabricando petróleo para um processo chamado Topperfish, que se transforma carvão em petróleo. Então, mas é caro, né? Muito mais caro do que a extração de petróleo, né? Por isso que eles queriam roubar os poços dos russos. Então, dos russos, da África, etc. Naquele pedaço ali, os únicos poços que prestavam nessa época eram os poços do Cáucaso, que era o que eles estavam com olhão. Só que eles não conseguiam chegar nem perto, porque os ingleses seguraram. Os ingleses não eram nenhuma maravilha, não, mas o Montgomery era mágico, e o Rommel, apesar de ser um marechal muito melhor do que ele, foi sem equipamento nenhum. Então o Rommel teve que improvisar. Tem até um relato histórico muito, muito conhecido. Então, eles veem um avião inglês de observação vindo voando na direção deles. Aí se prepara a bateria antiaérea pra bater. O Rommel falou: não bate porra nenhuma, não. Bota todos os tanques no campo andando. Caiu todos os tanques se mexendo como se estivesse fazendo treinamento. O avião inglês veio, viu os tanques se mexendo, voltou e falou: pô, os caras estão cheios de combustível, os caras estão gastando combustível à toa fazendo treinamento. Os caras não tinham combustível nem pra andar com a porra dos tanques direito. Aquele era o último combustível que eles tinham. Uhum. Mas com isso eles evitaram um ataque, porque os ingleses acharam que os caras estavam cheios de combustível, não foi em cima, e ele ganhou tempo até conseguir chegar um carregamento. Apesar do cara ser bom, o cara não fazia milagre, né? O cara fez o que ele pôde, mas realmente sem receber suprimento fica meio difícil. Tanto é que, apesar de ele ter perdido o norte da África, você pensa, pô, o cara perdeu, o cara vai ser morto ou humilhado. Ele perdeu o norte da África e foi transferido pra ser o responsável pela defesa da França. Quer dizer, o cara não foi rebaixado em hora nenhuma. O cara foi pro aparelho que era mais importante ainda, que era defender a França de invasão. O próprio Hitler, ele quase não considerou a derrota dele no norte da África como uma derrota. Ele considerou que, porra, foda-se, o cara não podia fazer milagre. Mas pelo outro lado, fez um nome de uma porrada de gente aliada que depois foi responsável pela Operação Overlord, né? Fez o nome Bradley, do Patton. Patton, mais ou menos. O Patton fez umas cagadas nessa operação toda lá, principalmente na Itália. E aí ele não foi envolvido no dia D. Ele foi envolvido na operação de disfarce. Ele não estava envolvido no comando da invasão. Ele só veio depois. É porque ele tinha uma briga pessoal com o Montgomery por causa de uma operação que eles fizeram no Norte da África, se não me engano. E o Montgomery estava envolvido na parada. Lembrando que essa campanha da Itália foi a campanha que envolveu os nossos pracinhas brasileiros. Não menciona isso. Não fala isso. Como não, cara? Os nossos veteranos de guerra, cara. Não faz isso com essa galera, cara, que a galera não tem nada a ver com isso tudo, cara. A galera era boa. Não, mas eu tô falando, tô exaltando a memória deles. Onde nasceu a Força Aérea Brasileira, Esquadrão Jambox, Centapua, os seus P-47 foi campanha da Itália, né? Vamos falar os nomes que estão envolvidos no dia D para quem não sabe se situar, né? Exatamente. Nós temos aí, dos Estados Unidos, o general Dwight Eisenhower. Chefe supremo. O verdadeiro overlord, né? Foi briga com os ingleses, porque os ingleses queriam comandar as operações, mas os americanos falam basicamente que eles falam sempre. Ó, se a gente entrou na guerra, a gente vai entrar para mandar, a gente vai entrar para obedecer, não. Do outro lado tinha o marechal Bernard Montgomery, do Reino Unido. O Eisenhower, ele tinha uma lábia foda, cara, era um diplomata também. E ele conseguiu convencer todo mundo que ele que tinha que ter o controle total da força aérea, do esforço aéreo. Eu vou mandar na força aérea, de todo mundo. É comigo. A campanha aérea prédia dele, porque teve uma mega campanha prédia deles. Todo mundo sabia que ia acontecer. O Hitler sabia que ia acontecer. É, não era segredo. O cara vai, porra, tira umas fotos de 1 milhão de tanques, milhares de destroyers, todo mundo se juntando ali, né, na Inglaterra. Sabe o que vai acontecer. Toda operação de despiste não era pros alemães acharem que não ia ter invasão. Isso é impossível, os alemães não eram encarnados. Era só pra confundir o local. É. Exatamente. Antes disso, na verdade, não ia nem ser pela França o ataque, né? Eles iam fazer um ataque... Pelos Balcãs. Na verdade, não, sim. Peraí. A ideia de ataque pela Noruega... era parte de uma operação de despiche, a Operação Fortitude, que o Patton estava envolvido. Mas não é essa que eu estava falando. Antes deles decidirem, os três grandes, né, o Stalin, o Churchill e o Roosevelt, eles se encontraram em Teherã. Isso em 43 ainda, no final de 1943. A ideia do Churchill era uma só. Deixa a União Soviética e a Alemanha ficarem brigando até eles se exaurirem, porque, no final das contas, foda-se os dois. É, mas ele não falava isso na frente do Stalin, né? Ah, não. O Stalin percebia, ele pedia ajuda e a ajuda não vinha. É, aí ele falou assim, o Stalin chegou e falou assim, e aí, caralho, vocês vão me ajudar ou eu vou ficar aqui... Vocês vão se tricoçar ou vocês vão me deixar ganhar essa porra sozinho? Eu não tenho mais projétil, eu tô botando bebês nos canhões. Bebês russos nos canhões. Bebês ucranianos. Ucranianos. Congelados, né? É, congelados. Ele falou, não, a gente já tá com o plano, a gente vai entrar pelos Balcãs. O Stalin tava achando que só invadir a Itália era pouco. A ideia do Churchill era fazer um ataque pelos Balcãs. Pô, mas ia dos Balcãs por onde? Subia por ali e invadia... O norte da África já era aliado. Ah. Né, já tinha sido dominado. Eles iam subir pelo aquele canto dali e entrar direto na Áustria de companhia e pegar minha mãe pra um meio. Uhum. Mas o Stalin falou que não valia. Eles tinham que fazer o exército alemão se dividir mesmo. A ideia do dia D, na verdade, veio do Stalin, porque o Stalin não aceitou esse ataque do mesmo lado que ele tava. Uhum. Ele falou, não, tem que desviar a atenção dos alemães pra eles se dividirem, pra dar uma folga aqui pro exército vermelho. As crianças engordarem, né, pelo menos. É, pelo menos, né? Não, e na verdade, os aliados foi a Rússia, né, os aliados que iam invadir do lado do Stalin, porque eles queriam garantir que eles chegassem ao mesmo tempo na Alemanha. É claro. Eles já estavam pensando nos spoilers de guerra. Lógico. Tá, e por que não invadir pro Portugal, né? Que tava mais longe. Exatamente. Porque Portugal, pensa bem, também era uma boa porta de entrada, era preparada. Portugal, teoricamente, era neutro durante toda a guerra. Pois é, então, neutro que se foda. Neutro até o ponto de alguém chegar pra ele e falar, meu amigo, tu não é mais neutro, né? Não, mas a Suíça tava no meio e ficou neutro o tempo todo. Não, o Brasil foi também neutro até dado momento. Não, a Suíça era neutro, cara. Eu tinha eu entrava neutro e no bolso desse dia, do lado do outro. Mas na prática não era neutra, pô. Não, na prática você era nazista, mas se você falar, todo mundo vai negar. Aí o Stalin chegou e bancou isso, né? E o Roosevelt se amarrou na ideia. Inclusive, os estrategistas ingleses concordaram que o mais eficiente seria isso mesmo. Não, calma aí, ele não se amarrou na ideia, né? Eu comecei a imaginar a situação aqui, o Stalin falou, porra, invade lá por cima. Aí o outro aí, falou, me amarrei. Tá aí, gostei dessa... Ele mandou, porra, Tatá, mandou bem. Tatá, o que você acha, Chuchu? Sabe o que eu tô pensando agora? A cara de vocês quando eu chegar e mostrar as provas. Porque é sempre assim, eu falo a parada, o primeiro é o JP, a minha desacreditar. Ai, caralho, tu viajou agora, foda. Poxa, só imaginei a cena. Só eu comecei a fazer piadinhas pra me desmoralizar. A gente só achou estranho o ar informal. Sou um cara despojado, né? Você não queria que eu... Trucano vai pegar a página do Facebook, coisa com uma joinha. Invasão pela Inglaterra, curtir. Curtir Roosevelt, né? Roosevelt curtiu. Roosevelt curtiu isso. O Eisenhower era o overlord da parada, de toda a operação. O Montgomery era o responsável pela invasão terrestre. Qual era a patente do Montgomery? O nome é Marechal de Campo. Em inglês. É, em inglês. E os caras de frente, de ação, foram pelo lado da Inglaterra, o general Miles Dempsey, e pelo lado americano, o general Omar Bradley. Bradley era peixe do Eisenhower. Era peixe. É. Formaram juntos em West Point, no mesmo ano, na mesma classe. Ele era a cara do Eisenhower. A posição era pra ser do Patton. Mas pelas cagadas, pelo esse conflito com o Montgomery que o Blue Hand falou, acabou indo pro Bradley, que era o cara de confiança do Eisenhower. O Bradley hoje é nome de blindado, né? Aquele blindado de tropa, né? Esses caras todos viraram nome de máquinas de guerra, né? O Abrams também, etc. Diz a lenda que o Patton até hoje é o aluno das maiores notas de West Point. Ninguém barrou as notas dele. E essa galera sob comando dos chefes de Estado que a gente já mencionou, né? E o Churchill mandando uma citação histórica por semana, né, cara? O Churchill basicamente foi o responsável pela não rendição da Inglaterra. Ah, e ele falava, a gente vai lutar até o último homem, né? Se eles invadirem a Inglaterra, não vai ter rendição. Eu fui para a Ninfo de uma turma esse ano... E o meu... Olha aí. É o nosso professor. O meu discurso foi justamente sobre o Churchill, porque o discurso dele foi, no parlamento, foi de, enquanto houver um inglês, ninguém nunca vai desistir, né? Exato. Não, mas puta que pariu, tu não fez um discurso longo pra caralho na formatura, não, né, cara? Foi rapidinho, foi menos de 5 minutos. Mas é porque o cara tem uma história foda. Ele fez uma merda na Primeira Guerra Mundial, que ele foi execrado, né? Zoou ele foda. O que que ele fez? Ele tomou, eu não sei exatamente como é que foi, mas foi uma... Foi ele tomou as piritas com os caras lá, porra, e deu merda no final. Não, ele tomou uma decisão que morreu, sei lá, 30 mil pessoas por causa da decisão errada que ele tomou. E aí depois ele foi ministro da economia na Inglaterra. Quebrou todos os bancos. Na crise ele foi o cara responsabilizado. Depois ele já tava gordo, careca, tava em Nova York. Ao invés dele olhar pro lado esquerdo pra ver os carros vindo, tá acostumado com a mão na Inglaterra. Terra, olhou pra direita, não tinha carro vindo, atravessou, foi atropelado, ficou meses de cama. Deve ser totalmente verídico, porque aqui o Orlando morre inglês pra caceta por causa disso. Que isso, cara? Sério, ainda volta e meia morre um porque o lado errado e entrou. Você esqueceu que quando ele era jovem ainda, ele era correspondente de guerra na África do Sul, na Guerra dos Boers, e ele foi sequestrado pelos Boers numa batalha que os ingleses perderam, e ele teve que fugir dos caras, porque ele ia ser morto. Ele é tipo Joseph Klimber, cara. Esse histórico todo de fracasso, cara, só me leva a pensar uma coisa. Pra ele assumir a posição que ele assumiu depois. Pô, ninguém mais queria aquela merda, cara. Uma batata quente foda, né? E ele é bom de oratória. Porque não, que tem um histórico desse, cara, só entra no poder total se ninguém mais quiser, né, cara? É verdade. O primeiro-ministro antes dele, o Chamberlain, na verdade, ele caiu por um motivo simples. Ele fez um acordo de paz com a Alemanha, quando a Alemanha invadiu os Sudetos, e o discurso dele no parlamento foi... Não, então, a Alemanha se invadiu os Sudetos, mas eles só querem isso, não vai ter mais guerra. Nós podemos ter certeza que os alemães não vão invadir mais ninguém. E ele tava falando isso, e os alemães estavam bombardeando a Polônia. Aí ele ficou meio mal pro cara, né? Ele ficou meio que um pouco queimado só. A frustração da vida do Churchill foi depois ele não ter sido reeleito. E isso parece que deixou ele mal pra caramba, cara. O cara até morreu de desgosto por causa dessa parada. O cara venceu a guerra. Ele achava que ele tinha vencido a guerra e que as pessoas não tinham dado valor pro esforço que ele fez. Mas isso tudo gerou mais uma das frases clássicas do Churchill, que é: sucesso é a habilidade de ir de um fracasso até o outro sem perder entusiasmo, né, cara? Nunca na história da humanidade tantos deveram tanto a tão pouco. Tanto é, exatamente. Isso. Ele tem milhões de frases. Os alemães, quando eles tomaram a França, eles já estavam invadindo a Inglaterra e eu não conseguia. Todo mundo já sabe disso, separando por aí. Os alemães não tomaram a França, eles simplesmente entraram na França. E chegaram, né? Chegamos. Chegamos na França. E agora? Eles ofereceram a paz pra Inglaterra e o Churchill mandou eles tomarem no rabo. Aí eles falaram, pô, o contra-ataque vai vir por aqui. Vamos nos preparar. E eles fizeram uma defesa absurda. Todas as praias que ficou conhecido como a Muralha do Atlântico. Várias fortificações, torres de canhão, metralhadora antiaérea. Por isso que a operação pra invasão tinha que ser tão bem planejada, porque não era simplesmente você desembarcar tropa. Qualquer tropa na praia, sem ser uma praia grandiosa, ia ficar na praia. Se você desembarcasse, por exemplo, um barquinho com 100 soldados, os 100 soldados morriam todos na praia, não chegavam nem a sair da praia. Por isso que o planejamento pro dia D é um planejamento tão grandioso, não é só porque eles queriam mostrar serviço, é porque tinha que ser uma praia animal. Não, cara, e a logística da parada era um negócio inacreditável. Pra você ter uma ideia, qualquer imagem que você pegar do dia D, a quantidade de navios, cara, era uma parada que ocupava. Os caras, quando vieram de avião, o nego falava, né, os veteranos falam, eles olharam pro mar e era assim, o mar inteiro cheio de navio, uma parada que não acreditava. De uma ponta a outra. O cara do Band of Brothers fala, né, ali que eu percebi o tamanho da invasão. Tipo, saca, vai adiante ele chegando na Estrela da Morte, olha o tamanho dessa parada, sabe? Exato. Aquele susto, porque os caras não tinham noção, cara, era um mar inteiro, até o horizonte cheio de navio de guerra. Mas pra isso acontecer, era importante que houvesse essa campanha de despiste que o JP mencionou, e em todas as frontes eles tinham um monte de agentes duplos, espiões alemães que eram agentes duplos, pra dar informação de contra-inteligência errada. É bom lembrar que a resistência francesa também participou ativamente dessa guerra de contra-inteligência e fez várias missões pra preparar a invasão, passando informação. Não, a força dessas operações de despiste estava no que os caras vendiam a ideia que elas iam acontecer daquela forma mesmo, para todo mundo envolvido. Foi longa essas operações, não foi um negócio feito assim na semana anterior da invasão, foi um negócio longo, com muita verba que esses caras tiveram para fazer isso. Eles criaram hangares e espaços lá na Inglaterra, que eles construíram tanques fakes e fizeram um negócio profissional mesmo, na parada. Né? Pra justamente liberar fotos desses tanques e tudo mais pra inteligência nazista. O grande ponto era o seguinte: os caras, é o que você tá falando, os caras sabiam que a invasão vinha pela Inglaterra, mas por onde? O lugar mais direto era ali pelo Calais, mas espera ali pelo caraca, isso. Como é que chama aquela porra Canal ali? Da Mancha. Canal da Mancha. É. Inclusive, eles acreditavam piamente que a invasão ia ser por ali. Tem um filme que eu tava falando nisso, que é muito bom também, antigo, chamado Mais Longo dos Dias, né? Que é um filme que fala sobre a invasão, sobre o dia a dia. Conta nesse filme, aí a gente não sabe, acredita-se que isso tenha acontecido realmente. O Führer tava tão crente que ia ser por Calais, quando eles falaram, ó, vai ser pra Normandia, chama o Führer. E aí os caras não botaram o Führer na linha, porque tava descansando, não podia ser incomodado. E quando ele tava dormindo, não podia ser incomodado, tava rolando a invasão. É, ele tava dormindo. A Alemanha acreditava que toda a operação pela Normandia era o despiche, né? Piamente. Eu li um livro muito bacana também, que se chama The Unlikely Spy, de um dos meus autores preferidos, que se chama Daniel Silva, que faz uma porrada de livro sobre inteligência israelita e tal. Nesse livro, parte da operação era que os caras iam contratar uma empresa de engenharia americana para construir portos artificiais, porque ali na área de Calais não dava para os navios de suprimento depois virem atracarem. Pois é, foi um dos motivos até que eles escolheram a Normandia de verdade, porque ali não tinha como depois suprir as tropas, entendeu? A região de Calais é entulhada de canhão naval que é como os alemães achavam que a invasão seria por ali, é onde tinham mais tropas e seria o lugar pior pra eles invadirem. É claro, mas por quê? Porque, primeiro, que era a menor distância, né, da Inglaterra pra França, e era uma linha reta pra Berlim, cara. Tudo dava a crer que era lá. Então, quando eles começaram a bombardear a França pra preparar o terreno pra invasão, eles começaram a tomar como alvo estradas, ferrovias, pontes, radares, aeródromos, bases militares, esse tipo de coisa, porque a guerra ia ser uma corrida de suprimentos. Quem é que consegue botar mais suprimentos e mais reforços na linha de frente, né? E nessa área, não dava pra atracar os navios de suprimento. Exato. Entendeu? Então, nesse livro é justamente isso. Os caras construíram isso e soltaram os planos de construção desses portos artificiais pros nazistas, entendeu? Entre abril e maio de 44, a Força Aérea, sob o comando do Eisenhower, voou com mais de 11 mil aviões e mais de 200 mil missões de bombardeio, de todo tipo de coisa. Só que essa campanha também fazia parte do despiche no momento em que eles bombardeavam Calais 3 vezes mais do que bombardeavam Normandia. É. Os caras estão preparando realmente o terreno aqui. Vai ser aqui, cara. Servia pra 2 motivos. Primeiro, fazer o despiche. E depois eles ferravam com a maior fortificação alemã na área, de onde tinham mais tropas. Eles ferrando ali, eles garantiam que os alemães não iam ter capacidade de atacar eles, e ao mesmo tempo davam uma dica que o ataque ia ser num lugar onde não era, né? O dia D foi marcado oficialmente para o dia 5 de junho de 1944. É o aniversário. Mas sabe por que o dia 5? Ah. Porque era a lua cheia. Era o pico da lua cheia. É. Que eles precisavam pra iluminar E eles tinham uma brigada de lobisomens. Não, cara, porque o início da invasão era de noite. Eles precisavam da lua cheia pra iluminar o caminho, cara. É claro, claro. É uma pena, né, cara? Porque se eles tivessem realmente um pelotão de lobisomens ia ser foda pra caralho. Se ele jogasse só um picudo, já ia ser um estrago, né? Mas então, chegou no dia 5 e eles tiveram um imprevisto. Na verdade, bom, não é imprevisto, né? O tempo tava uma merda. O mar tava agitadíssimo. Tipo assim, não vamos arriscar. Não vai rolar. E aí, tipo assim, tava todo mundo preparado. Tipo assim, soldados, sabe? Alarme, nego entrando no avião, ligando hélice. Então, ó, para, espera. Acho que não vai rolar. E aí eles adiaram por 24 horas a invasão por causa do tempo. O problema principal do tempo deles não terem invadido é o seguinte: eles fizeram uns portozinhos, que é um porto flutuante, parece uns canazinhos, que é onde eles iam fazer o ressuprimento e onde eles iam usar pra poder baixar os barcos de desembarque. E esses portos não aguentavam as ondas. Os barcos grandes, os cruzadores, não tinham problema nenhum. As barcaças de desembarque também não tinham problema, mas as barcaças de desembarque elas tinham que descer sem ninguém na água e os caras embarcavam nela através dessas pontes. E as pontes não aguentavam. Os caras não podiam fazer com mar revolto porque não dava. Agora, cara, você imagina, assim, às vezes eu fico tentando imaginar o sentimento do cara que tá responsável por tudo isso, porque consegue imaginar o seu nervosismo numa noite antes de uma prova, de um vestibular, de uma apresentação sua, de algo que vai ser grandioso, que você é o responsável. Imagina o que esses caras estavam, cara, sentindo. Eu imagino o pobre coitado que ia ter que descer num navio de guerra, numa porra de uma plataforma que flutua, entrar num barco de desembarque e pegar a cara dele na frente do barco de desembarque. Ele sabia que na hora que a porra abrir, vai ter um monte de alemão tirando ele na frente. Não, esse realmente tá fudido, mas, cara, mas ele não é responsável por isso. Ele foi arrastado pra lá, não, cara. Não, você vai morrer. Imagina o cara que é responsável por mudar a história da humanidade, entendeu? E é hoje. E porra, eles... fudeu, tá chovendo pra caralho hoje, entendeu? E eles tiveram que tomar a decisão no dia seguinte porque o tempo melhorou um pouco, né? É, não melhorou muito. Mas o tempo melhorou o suficiente para as plataformas de desembarque. Pois é. Mas aí vai o outro ponto do que você falou do pessoal não ter o equipamento meteorológico certo. Os alemães também não tinham. Pois é, ninguém tinha, não existia. É, e os alemães chegaram à conclusão... Até hoje não tem, né? E os alemães chegaram à conclusão que ia ser impossível realmente a invasão naquele período. E liberaram boa parte das tropas e dos oficiais naquele período. O próprio Rommel foi pra casa pra comemorar o aniversário de não sei quem. É, o Rommel tava em Berlim por causa do aniversário da mulher. E aí entra aquela parada que eu sempre falo, né, cara? Que o Hitler era um cara muito crédulo, né, bicho? E era mesmo. Alguém chegou pra ele e falou: seu Hitler, não vai dar, hein, cara. Os caras estão fodidos, não vão entrar. Literalmente foi dormir, cara. Não vai ter jeito dos caras invadirem. E o Hitler falou: não dá mesmo, o cara não. Então tá todo mundo liberado, pô. Tudo liberado. Imagina o Hitler segurando o mapa aberto assim, sabe, na mesa. E aí o cara fala: não vai rolar. Ele, o óculos assim na ponta do nariz, ele olha pra cima e fala: não vai mesmo? O cara, não, ele deixa o mapa enrolar, sabe? Tira a mão, o mapa enrola. Vamos pra casa, então, porra. Pega a lancheira com duas cenouras e três pepinas e vamos pra casa. Sabe que sexta-feira à noite já vai ter aquela cena do A Queda redublada de novo, né? Imagina o Mitael como um muro cheio de armamento. Então você tinha o mar, a praia, esse muro cheio de armamento e a parte de trás do muro. Isso. A ideia geral dos aliados é botar a tropa na praia e botar a tropa por atrás do muro, tomar o muro pelos dois lados. E cortar a chegada dos trens de suprimentos que viessem da Alemanha, da Holanda e dos outros lugares pra segurar o rojão. Exato. Que ali tinha não só arma pra segurar navio, como pra segurar tudo, baterente aéreo. A fortificação é perfeita. É o que havia imaginado a francesa, devia ter sido e não foi. Ó, perfeita também não foi porque ela caiu, né, cara? Ah, é verdade. Os alemães achavam que era, como os franceses também. Eles criaram nomes códigos para as praias. Cada país aliado lá ia ter lá as suas praias de desembarque. E esses nomes de código de praia depois viraram nome de mesa de pôquer, né? A praia Juno era do Canadá, a Gold Sword do Reino Unido, e as famosas pelos filmes Omaha e Utah eram as praias americanas, né? E, em Utah, os alemães se renderam sem dar um tiro. Foi ridículo. E as outras também não ofereceram tanta resistência assim. Mas a de Omaha foi a pior de todas. Foi o inferno na Terra. E é justamente essa é a cena de abertura do Resgate do Soldado Ryan. O desembarque na praia de Omaha americana, que estava mais bem defendida. Cada desembarque desses, assim, na praia, tinha objetivos próprios, né, sim, cara? Não era só, assim, vamos botar essa galera aqui e galera ali e tal. O objetivo inicial deles é, em grosso modo, desembarcar, tomar a fortaleza da praia pra evitar que a fortaleza da praia continuasse atirando os que estavam desembarcando, e depois tomar a fortaleza de trás, porque a fortaleza não é uma linha só, eram duas ou três linhas paralelas pra poder ter defesa, né? E estabelecer um canal de transporte. Exato. De suprimentos. Porque eles podiam encher de paraquedistas depois da linha e os caras iam ficar fudidos pra sempre lá dentro. Exato. Tanto os paraquedistas como uma boa parte da resistência francesa que foi envolvida também, que tava por dentro da invasão, um dos objetivos desses caras era destruir ponte, destruir caminhos, mas tinha uma determinada área que até era próxima de onde desembarcou as tropas inglesas, que era o contrário. A missão deles era preservar aquelas pontes, porque era por ali que depois eles iam entrar, né? É, pra evitar que os alemães detonassem as pontes. Essa área era o contrário, eles tinham que desembarcar ali, acho que foi na Sword Beach, eles tinham que desembarcar ali e proteger a área, na verdade, né? Proteger pontes, estradas e tudo mais. E tiveram sucesso. Tanto os ingleses como os canadenses na área deles, eles todos tiveram sucesso nas missões deles. Alguns logo, outras demorou um pouquinho, mas tiveram sucesso. Os canadenses foram o que teve o maior índice de morte na invasão. Mas em compensação, eles foram o que foram mais longe depois no próprio dia D. Eles tiveram até que recuar, porque eles tinham ultrapassado a linha dos tanques e tudo mais, eles tiveram que recuar. Eles tomaram a porrada inicial, mas depois eles tomaram conta da situação lá. Teve praia que eles desembarcaram, com o desembarque era um paredão de rocha. Os caras desembarcavam, enfiavam uma praia que era tipo um ganchinho com um foguetinho pra poder subir. Eles mostram no mais longo dos dias, até eles mostram as cenas dos caras desembarcando. Pouquíssima resistência de alemão em cima, porque os alemães não achavam que alguém ia subir naquele paredão. Não, não era só isso. Na praia de Utah, que o Giovenetti falou que quase não teve confronto, na verdade isso aconteceu porque os aliados desembarcaram no lugar errado. Por causa da condição de maré e de tudo mais, levaram eles mais pro oeste do que deveria desembarcar. E onde eles saíram não tinha alemão, porque por ali não ia ser o negócio, entendeu? A invasão por mar, só no dia D, hein? 6.000 483 navios na água, meu amigo. Navio a gente conta também os barquinhos. As barquinhos. Estilo de mil gols do Pelé. Vale até quando o Pelé era, porra. O Pelé tá contando até os caiaques canadenses, cara. Não, a maioria esmagadora era navios de transporte de tropa. Mas acompanhando esses navios, você tinha 7 coraçados, que eram os battleships, o maior armamento, né, de naval. 23 cruzadores e mais de 100 contra-torpedeiros, que são os destroyers, né, cara? Tem uma foto do USS Iowa na Wikipedia, vocês podem abrir. A primeira foto que vai aparecer dele é o USS Iowa atirando. O USS Iowa participou do dia D. Vocês veem a foto dele atirando com os canhões, vocês não têm ideia do que é um canhão naval atirando. Ah, é uma porrada inacreditável, né, cara? Não, não. Faz um côncavo na água embaixo do canhão. Pô, pra você ver, a né? A história da balsa de desembarque é legal. O Discovery até fez um especial sobre ela outro dia. A balsa de desembarque foi feita especialmente pro desembarque do dia D, por uma empresinha de barco da Flórida, pequenininha, que o cara fazia aqueles barquinhos pra dar na Everglades. Por uma cagada, um general americano viu o barco do cara e achou que o barco seria ideal pro desembarque, com um calado pequeno, então ele podia se aproximar bastante da praia, e esse cara que fez todo o desenho dos barcos de desembarque. Só nesse dia foram 160 mil tropas. Mil tropas não, mil soldados. 160 mil soldados. Homens, é melhor homens. Nem todos eram soldados. É, exatamente. Tinha cozinheiro e tinha general. Agora, talvez nem todos fossem homens também, né, cara? No dia do dia D, o nego só se fudia, porque tinha um pessoal que fez desembarque na balsa, que tomava tiro na lata. Pô, desembarque na balsa era rolada de dado, né? Você rolava o dado e foda-se. Teve um pessoal que desembarcou num tanquezinho de guerra que boiava, que é um anfíbiozinho bizarro, que também um monte não boiou, afundou, então o neguinho se fudeu. Puta, isso é horrível, né, cara? Uma parada bizarra do desembarque, cara, que eu sempre quis saber... Quem foi o artista plástico que fez aqueles obstáculos? Aquele da Bauhaus, da Bauhaus. É aqueles asteriscos, né? Os asteriscos. Parece que é um gigante brincando, que quem gosta de jogar bolinha aí, sabe? Tu pega a bolinha e pega um asterisco, Caltrops. Aquele Caltrops gigante foi usado na Primeira Guerra Mundial, depois que os ingleses começaram a vir com aquele tanque. É, pra barrar tanque. É, quando os ingleses fizeram o primeiro ataque de tanque, os alemães inventaram aquele Caltrops gigante e eles passaram a usar desde então. E tá lá até hoje, alguém sabe? Tem duas praias que estão com o Caltrops gigante até hoje. Eu não fui nelas ainda não, mas eu sei que estão. É, Omaha e uma das outras. Que é óbvio que Omaha não chama Omaha, né? Mas eu não lembro mais o nome dela direito. Não, mas na praia que era Omaha, tem um monumento dentro da água, de metal lá. Uma coisa assim que é em homenagem. E tem um joguinho de Caltrops no coisa e tem a casa-mata, se não me engano. Tem uma casa-mata lá, não, sim. E essa parada dessa invasão, que tem uma da maioria dos filmes, né? Que, pô, quem viu o Soldado Ryan não tem como não falar, né, cara? Tu vê aquilo claramente, como é que foi uma parada vencida muito pela quantidade de duas coisas, basicamente, né? Porque, assim, uma coisa que é bacana falar também. A gente, pô, vê a Band of Brothers, acho que os caras mandaram bem e tal. Mas aqueles caras que eram a elite do exército americano, os caras não passavam de cowboys perto do pior soldado alemão. Isso não tem dúvida. Então eles entraram, venceram ali por dois motivos. Primeiro, apoio aéreo, que foi massivo, o apoio aéreo ali. Segundo, pela quantidade de gente. Porque tu vê, no Soldado Ryan tu vê isso, né? Vem uma porrada de gente, nego, mata geral, metralhadora e vai chegar até uma hora que... Eles tiveram vitória em números, na verdade. Mas, gente, você podia ter o Capitão América ou um garoto som que se alistou, quando você corre em direção a um paredão armado, foda-se, cara. Não vai fazer diferença você ser o melhor militar do mundo. O Capitão América tem escudo, porra. A vantagem não foi numérica só de gente, mas de indústria. Mas a indústria americana foi o que ganhou pro lado deles. Principalmente no Pacífico, né? Eu lembro até hoje, na aula de história do desenho industrial, que eu tive muito boa, com uns slides falando sobre a Segunda Guerra, falando assim, olha só, esse aqui é o Messerschmitt 262, o primeiro avião a jato da guerra, grande desenvolvimento tecnológico. Os alemães, eles tinham 1000 armas diferentes, né, tecnológicas. Tinha até o avião ASA, o Gol lá, que nunca chegou a voar na guerra mesmo, mas era um protótipo de um avião stealth já. E aí, ele fala assim, em contrapartida dessa tecnologia toda caríssima, olha aqui. Aí o cara mudou o slide, um galpão gigantesco americano com milhões de P-51 saindo, cara. A melhor arma russa da guerra é o tanque T-34. Por que ele é a melhor arma da guerra? Porque ele diz que qualquer imbecil consertava o tanque e é indestrutível. Uhum. E o foguetinho Katyusha, porque custava uma maior pra fazer e os caras faziam toneladas de foguete. O russo só atacava de foguete. Quando você vê ataque russo, só, é só uma sensação de foguete. Não tinha uma paquita que tinha esse nome aí, Katyusha? Deve ser o melhor foguetinho. Não. Tanto que o Stalin brincava, tem uma frase famosa do Stalin, que é a quantidade tem uma qualidade por si própria. A maior estratégia deles, apesar de ter tido toda a contra-inteligência, onde vai ser a invasão e tal, era numérica. Eles sabiam, vai acontecer porque a gente tem gente pra cacete. Era numérica e também apoio aéreo. Tem a cena lá do Band of, que eles chegam no, na Holanda. Vão entrar numa cidade, eu acho que era Eindhoven, se não me engano. Foi durante a operação Market Garden, né? Uhum. Eles vão tentar entrar na parada, não conseguem invadir. O que o nego faz? Os caras tiram os soldados dele. Meu irmão, bombardeiam a cidade Eindhoven inteira, cara. Tipo, destroem a cidade. É claro que, porra, mataram todos os alemães, mas destruíram, porra, os civis, acabaram com a cidade. Então, era muito assim, né? Tinha o objetivo de chegar a Berlim e tinham que sair detonando tudo, né? Quando os alemães perderam a superioridade aérea, fudeu. E os americanos perceberam isso, que a superioridade aérea garante a guerra. Quem controla o céu controla a terra, como eles falam hoje em dia. Foi aí que lançaram o War 2? Total. E tem os aviõezinhos chatos. Os americanos perceberam e eles falam isso hoje em dia. Você vê esses comentários de guerra americano, a primeira coisa que os caras falam é que quem controla o céu controla a terra. Cara, comentarista de guerra é foda, né, cara? Comentarista de guerra? Profissão, sim, é meio... né, cara? Pô, a gente tem que ter, cara. A gente tem uma guerra por ano desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Na verdade, tudo contra essa balança, cara. O fato deles... Se não tivesse também o planejamento e né, não, aí... Não adiantava ter a quantidade de gente que, porra, se fosse assim, era só chineses abrir e mandar os chineses invadirem o mundo. Não funciona dessa maneira. Mais ou menos, tá funcionando. Se o planejamento deles fosse uma droga, mesmo assim, eles teriam conseguido invadir. Só que eles iam, em vez de morrer, sei lá, quantos morreram, não sei se 500 mil, teriam morrido 2 milhões. Mas eles tinham tanta gente a mais com os alemães que era questão de tempo. Era questão de tempo desde antes, porque quando os três grandes líderes se reuniram lá na última convenção, que foi 44... Os aliados, né? Os aliados. Os três grandes... Pra que inventar um nome novo se existe um nome legal? Os aliados, sim. Aliados e o eixo. Quando os caras se reuniram na conferência de Yalta, foi pra discutir o que eles iam fazer com a Alemanha. Foi primeiro pra definir a rendição incondicional da Alemanha. Eles anunciaram, olha, vocês podem se render, não existe mais condição. Renos, né? Vocês estão fodidos. Então eles já estavam ali meio que divididos no spoiler. Então o dia D também foi o início de uma corrida pra chegar em Berlim antes dos russos, né? Os aliados lá, os americanos e os ingleses, correndo pra não ter que, pra não perder a capital pros comunistas, né, cara? Os comunistas safados não levaram em tudo. A Segunda Guerra, as pessoas falam que foi a última guerra romântica, né? Pô, romântico, cara, pô. Não, romântico. Caralho, não de... Não teve nada de romântico essa guerra, né, cara? Não, é por... Não, mas olha só, dizem isso por causa dessa... Parece essa luta do bem contra o mal, porque... Exatamente, tinha uma luta definida do bem contra o mal, que na verdade não era nem tão bem definida assim. Não, mas então, mas você tinha, de qualquer forma, um genocídio acontecendo. Ninguém sabia do juízo final, até os russos chegarem nos campos e descobriram os campos. Ninguém sabia da solução final do genocídio, mas sabia-se de toda a política nazista... É, sabia-se que existiam prisões e guetos. Ninguém tinha certeza. Ninguém tinha certeza. Não, existia evidência, mas ninguém tinha certeza. Até descobrir os campos, ninguém se importava. Eles só passaram a se importar quando os campos foram localizados. É verdade. Uma verdade histórica. Até descobrir o campo, eles sabiam que... Mas eles sabiam. Eles sabiam o que estava acontecendo, mas não tinham certeza nem de como, né? Nem de tudo mais. Nem da dimensão, né? Ninguém se importava, essa que era a verdade. Ninguém se importava, exatamente. Todos os outros países recusaram navio de refugiados judeus, que é a raiva que eles têm hoje em dia, que eles falam que eles fundaram Israel, porque o povo deles nunca mais se é recusado. O fato é que quando você vê um filme de Segunda Guerra, você sempre torce contra os nazistas, né, cara? Esse é o fato. O pessoal hoje em dia falar não, porque o genocídio... Ninguém sabia desse não, papo. Não, só papo descobriram de realmente judeu... durante a invasão, depois do dia D. Esse papo de nazista malvado só veio surgir depois. Na época, isso era malvado, porque eles queriam dominar o mundo. Mas não era segredo que eles segregavam as minorias e que, entendeu, não, cerceavam... Segregavam os alemães, os suecos também e os americanos também. Sim. Isso, mas época, a convenção lá de Nuremberg, lá que tirou todos os direitos de cidadãos judeus alemães, era clara e todo mundo sabia, entendeu? É uma coisa que era vista com tanta naturalidade que, mesmo com essa convenção, os outros países todos recusavam asilo pros judeus. Se os outros países estivessem preocupados com essa situação, eles não tinham recusado asilo. Então, esse papo de revisão histórica. Hoje em dia, eu falo um papo de revisionista, que não foi o que acontecia na época. Era uma guerra contra um país imperialista. É só exatamente, isso. E uma corrida econômica. A corrida do dia D não era de libertação, era de econômica. Assim, quando essa guerra acabar, eu quero estar por cima. Não, e principalmente, eu quero pegar a tecnologia deles. Exatamente. Todos sabiam que a tecnologia deles era muito melhor do que a dos aliados e todo mundo queria meter a mão. Exatamente, porque economicamente estava tudo esgotado. Eles sabiam que eles estavam, a Alemanha estava esgotada. Mas eles queriam os processos alemães de fabricação e de tudo que eles sabiam que eram mais avançados que o dele. O próprio processo de fabricação de petróleo foi desenvolvido na Alemanha e nessa época era só conhecido pela Alemanha. Ninguém sabia como os alemães faziam a porra do óleo. Então todo mundo estava de olho. Como é que os caras estão fazendo petróleo? Olha, os caras não têm posto, os caras estão tirando petróleo de onde? Falando sobre essa diferença tecnológica, eu lembrei de um livro que eu li agora há pouco também, que era sobre o uso de arma química. Os nazistas desenvolveram o sarin e o soman, que são os gases mais fortes até hoje, considerados de arma química. Eles tinham estoque o suficiente pra detonar todas as praias na invasão, no dia D. Mas eles não lançaram. Eles não lançaram por alguns motivos. Primeiro que o Hitler tinha um pé atrás danado em relação a arma... O Hitler foi vítima de ataque de cloro na fronteira. Exatamente. Então ele tinha um medo desgraçado de arma química. Que foi amplamente usado na Primeira Guerra Mundial. Exatamente. Né? E depois condenado, quando acabou a Primeira Guerra, condenado, né, cara? A descoberta do Sain, o Sain foi uma descoberta de cagada. A Bayer, que na verdade é aí Farben na época, tava fazendo uma pesquisa pro analgésico e o cara descobriu o sarin. E assim, o analgésico e o sarin são praticamente a mesma coisa se você mudar se você esquentar 1 a 10 graus é analgésico e esquentar 20 é sarin. Eles acharam que era tão bobo que eles achavam que os aliados tinham que ter essa porra também. Os aliados tinham nem ideia como fazia o sarin. E o Himmler comprou a ideia da arma química. E o Himmler queria despejar aquela porra na praia. Ele tinha certeza que os aliados tinham a porra do gás também porque o gás era idiota. Porque os aliados conseguiram roubar uma pequena amostra da parada, não conseguiram a partir dessa amostra desenvolver o gás dos aliados era volátil, eles não conseguiram reproduzir igualzinho, mas eles usaram essa porra pra detonar uma determinada área lá da Alemanha e mostrar pros alemães que eles tinham também. E aí os alemães decidiram não usar por cagaço dos aliados detonarem a parada em Berlim, já que eles tinham o domínio aéreo do negócio. Por isso que não foi usado. Não se fala hoje em dia, mas os americanos inventaram a bomba de fósforo, que hoje em dia é considerado crime de guerra. Nego cagueando pra conversar na hora que interessa, mas é, né? E eles bombardearam Dresden com bomba de fósforo. E Dresden queimou. Ninguém queria provocar o uso da guerra química. Mas eles tiveram que fazer isso pra justamente os caras desistirem. Pra tentar blefar pros alemães que eles tinham também o sarin. Na verdade, ninguém queria arriscar usar a arma que o outro tinha, porque na hora da bomba atômica ela foi bonita, né, cara? Era o maior medo do Churchill, era a porra do uso do gás ali. Do gás. Se os alemães tivessem substituído os 940 quilos de amatol da V2 por um ogivo de gás, a merda em Londres tinha sido inacreditavelmente gigante. Não tinha nem... A V2 caía, matava nego que tava embaixo, mas a grosso modo matava 10 gatos pingados. Uma parada que o sarin, é morte em massa, né, cara? O sarin, uma bomba de sarin, por exemplo, ali perto do parlamento, matava todo mundo no parlamento, mas a galera tudo em volta. O sarin foi o gás que o Busunda japonês usou no metrô. Foi. Exatamente. Foi. Caraca, é verdade. Mas é tão ridículo de fazer que o Busunda japonês fez a porra do gás. Em casa. Próximos meses, mais de 3 milhões de soldados, 3 milhões de homens, né, passaram pelo canal. Aqueles portos móveis que o JP mencionou, eles realmente usaram aquilo pra criar esses portos. E eles passaram até oleoduto pelo canal, cara, pra levar combustível direto pra galera, entendeu? O desembarque da Normandia é o famoso onde passa um boi, passa a boiada, né, cara? Exatamente. Ou então, esquece que não tem ombro, né? dia, a resistência francesa fez um monte de trabalho. Peraí. Pato Quack, Pato... Alerta, Pato Quack. É engraçado que sempre acontece com o Blue Hand. Pato Quack. Não, já voltou. Ainda tá. Peraí, deixa eu chamar. Oi. Quack, quack.